Tenente Alfa Vitor Juliette, final no 7 autorizado, reporta 2 milhas fora. Passará 2 milhas, volta 5 milhas. Nós cinco para a guarda copa, o ajuste no 013. Austrano, 5728. Gente, WebJet 5728, continua a aproximação, aguardando pistão no 0 livre, o ajuste no 013. Está aguardando, 5728. Go 1270, on the ground at 29. Vacated the runway via taxiway Foxtrot and contact ground 11-19. Fox, ground 1-2-1-9-0, Objeto 5728, vento 090 graus, 079, livre pouso, pista 10. Livre pouso, 5728. Alpha, report before taxi to Juliet. Alpha, report for Juliet, go 1270. Oi, confirme quando o Alpha Victor Juliet aparece na altimetria? 1200 pés, ok? Ok, cliente, Alpha Victor Juliet. Continua a aproximação aguardando apenas a autorização de pouso, Alfa Vitor Juliette. Positivo, continuando a aproximação de pouso, aguardando a autorização, Alfa Vitor Juliette. O Alfa Vitor Juliette, pouso autorizado, pista 17, o vento 080 graus, 089. Ciente, Alfa Vitor Juliette, pouso autorizado. Jet 5728, solo aos 32, cidade à próxima direita via Eco, solo no 21, no decimal 9. É o 1209, o 5728. Solo Web 5728, bom dia. 8 nós, livre decolagem, pista 10. Jet 5728, bom dia. Bom dia, 5728, taxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 5728. Go 1270, taxi via Juliette Gate 10. Juliette Gate 10, go 1270. Go no 260, chame Recife, 12545, alternado no 2085. Bom dia, Azul 4060, sem identificação. Azul 4060, sem identificação, chegada a mar e desce mantém 50. Gente, descendo por 50, identificado, possível presente Duna, 4060. Negativo, mantém a pro de mar, Azul 4060. Gente, Recife, mantém mar, e 5000-0540-60. Sua esquerda, portão 9. 7 Juliette, portão 9, 728. Espere 1-9-35, bom voo. Gente, Romeu até Oscar, reporte inicialmente em Caribe. Frequência livre. Reporte, ingressando no corredor Bonfim, reporte em Paripe. Força aérea 1378, contato radar, suba para 160, saída da EL. Gente, Força aérea 1378, da presente autorizada para o da EL, guarda Miguel. Mantendo 3-0-0, o da presente voo ITAP, mantendo a velocidade. Mantendo a velocidade da presente ITAP, 4060. Trifag 220, descend 2000 feet, con 810-13, clear final, report established. Alright, down to 2000, we are cleared final, we'll report established, 5220. Romeu até Oscar, vou ir na proa de Paripe. Proa de Paripe, Romeu até Oscar. A proa de Paripe é a 020, Romeu até Oscar, mantendo referências visuais. Para a copa. Voo 1738, bom dia. Voo 1738 na proa de Mares, desça para 060. Proa de Mares, 060, voo 1738. Direita, controle 119-35, 5561, no TAM 3895. Controle 4060, iniciando a redução para 250. Sente. Ok, para o senhor está o peso 21 na rota? O 21 é arbo elétrico, mas eu vou coordenar aqui com o centro e só um instante, o 389. No meu sistema apareceu a CHG feita a mudança de rota para o 21 no Confins, Trift. A saída é arbo elétrico com curva direita, ok? Permanece a rota do 21. Negativo, vai manter Maria. Copiou o som? Me pronto, portão 2. Reduza para 2209. 220 Marcos, é o 7038. Azul 4060, reduza para 2209. 2209, 4060. Romeu até Oscar, sua de Paripe. Gente, apenas para informação do Romeu até Oscar, no radar para a prova 060, a prova de Paripe no momento é a 010. Oi? O azul 4060, desça para 3 mil pés, ajuste no 013. Foram 013, 3 mil pés, 4060. Five, two, two, zero, establish. All for sure, ma'am. If 5220, complete final, call tower 1186. Welcome, so long. O meu até Oscar da presente solicita a rotatória? Afirmativa, na presente rotatória. Atualizado rotatória, Romeu até Oscar, reporte visual com a 7. Sim, reporte horário visual com a 7, Romeu até Oscar. Azul 4060, 2000 pés, ajuste 1093, livre LS. 2000 pés, 1003, livre LS, 4060. Força aérea no 378 da presença autorizado direto em Léus. A nave que chamou o controle. Azul 4207, sendo identificação autorizado chegada bom, se desse mantém o nível 050. Tá, eu. Bom dia, tá 3-1 no avião. Prisão 9-1 para o Galeão, aguarde a cota, nível 380, ou pesolo 10 erro. É. Prepare a Tael, o ajuste no 0 ou no 3. Gente, agora. Voo no 738 vai atingir 6 mil. Voo no 738, 3 mil pés, ajuste no 0 no 3. 3 mil com 1013, voo no 738. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, desça para o 050. Ok, aguarda no 0 no 3. Delta Oscar para ingresso no circuito, torre 118.6, bom pouso. 118.6. O Romeu até Oscar, final no 7 autorizada, reporta 2 milhas fora. Sim, eu tinha preparado 2 milhas fora, final da 7, Romeu até Oscar. O Força Aero no 378, copiou a informação direto de Deus. Gente, eu vou direto de Deus da presente. Gol 1738, reduza para 1709. 1709, gol 1738. Gol 1738, vai seguir com o número 2 na aproximação. Motivo da redução para 1970. Gente. Gol 4207, desça para 4 mil pés, ajuste no 013. Nessa proa intercepta o localizador. Nessa proa não intercepta, 1732. O 4207 indicada. Gente, inicialmente mantenha reporte caso necessite de redução, azul 4207. Controle, com você, o objeto 6740, informação é a papá. A Avijet 6740, acena identificação, chegada a mar e desce, mantém o 050, reduza para 250 nós. Para o 050 na mar e reduzindo para 250 nós, 6740. Controle azul 4060, estabilizado no localizador. Torre, 1186. 1186, 4060. Romeu Bravo Oscar, confirma a velocidade. Cruzando 240, reduzindo para 220, Romeu Bravo Oscar. 7. Go to ground, 3520, vacating via Delta. Oscar, confirmando curva agora à esquerda. Um 360 pela esquerda, para evitar pouso simultâneo com o Embraer da Azul, agora passando o marcador externo, ok? 360 pela esquerda, do Jota Prato, na final da 1-0. Sr. Salvador, bom dia, Azul 4060, posso esperar baixar travado? Azul 4060, pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus, 07 nós, caso receba, sua esquerda, temos um Papa 28 Alfa, aproximando para a cabeceira auxiliar, sem interferir com a aproximação. Gente, levei pouso na 1-0, tá no TPS 4060. Oi, tô prolongando um pouco aqui a perna do vento, tá na 0, para evitar pássaros sobrevoando aqui. Afirmativo. É, ingresso então na perna do vento da 1-0, aguardando para gerar base o Romeu Ateótica. Agora girarei base para 1-7, é? Afirmativo, então gira base para 1-7 aguardando. Tem um tráfego agora, um Boeing da Gol, passando Duno, ok? Para aproximação na 1-0. Então faça um 360 curto para pouso na 1-7, à frente do Boeing da Gol. Gente, fazendo um 360 agora pela direita, encurtando bastante para pouso na 1-7, Romeu até lá. O Romeu até Oscar apenas confirmando sem interferir com o eixo da 1028, ok? Sim, sem interferir aqui, tá numa base aqui curtíssima aqui pra 1-7, se precisa. Já autorizado o pouso na presença, senhora? Afirmativo, hotel, o Romeu Hotel Oscar. Agora sim, eixo livre, pouso autorizado, pistão 1-7, vento 1-1-0 graus, meia dúzia nós. Gente, livre pouso na 1-7, visual com trava na final, curtíssima da 1-0. Salvador, gol 1-7-3-8. 1-7-3-8, continua a aproximação, formarei pistão 1-0 livre. Ciente, continuando a aproximação. Confirma o equipamento, mais Papanema. Se aguarda o Mike Papanima, pode prosseguir via pista, corrigindo, até o ponto de espera da 1-7, aguardando, tem um tráfego agora, final 1-0 para pouso, ok? Fox 2-1-9, grato 4060. O Romeu até ótico, confirma o pátio, 4-5. 4060, reporte antes da Juliette. Reporta na Juliette, 4060. 1738, cheque trem, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-20 graus, meia dúzia nós. Copiou a informação? 1738 não copiou. Pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-20 graus, 07 nós, cheque trem. Pouso autorizado, baixado e travado, voo 1738. O Mike Papalima pela área gramada, a baixa altura autorizada até o pátio 5, na escuta permanente, ok? frequência livre estacionar, Mike Papa Lima. São 3895 após o gol ali, mantém o sono zero. Salvador, Papa Romeu, Romeu, Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu, Bravo Oscar, confirmando pouso, cabeceira 1-0, ou prossegue para 1-7? Partida espera no 1-7, confirma Oscar. Afirmativo, reporta para o cancelamento do plano, Romeu, Bravo Oscar, o ajuste no 0, no 3. Contra Oscar. Paulo Salvador, 3-1-9-1. 0, sobre vetor, para sequenciamento, esquerda para o 020, limite com localizador. Esquerda 020, limite ao lote, vetando para 2 mil pés. Inicialmente 4 mil pés, ajuste no 0, 1 no 3. 4 mil, 1.003, 3740. Força aérea no 378, chame Recife, 251, alternado no 3325. Afirmativo, Romeu Bravo Oscar, plano cancelado 50, base pela direita, reporta final 17. Portará a hora. Apenas confirmando após o pouso, prossegue para despacho. Aguardar, tá. 20. Para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, livre LS, reporte estabilizado. Livre LS X-Ray, desce para 2 mil pés, altímetro 0 no 3, azul para 207. Web 6740, desça para 3 mil pés, o ajuste no 0, 1 no 3. 3.013, 4.0. Papatango, Romeu Papatango, no 1.500 pés, corredor Veracruz, reporte Paripe. Gol 1738, livrando. Bravo Oscar, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 1, 10 graus, 05 nós. Livre pouso, cabeceira no 7, Romeu Bravo Oscar. 3-8. A 1 falando pra Juliette, 1-7-3-2. Decolado 251, controle em 1-9-35, bom voo. 1935, tá? 3895, boa. Web 6740 para o localizador, direita para o 060. Direita 060, 6740. Controle Salvador, tá 3895, decolado Arbor Elefa. Tá 3895, contato radar, soa para 380, sai da Arbor. 380, sai da Arbor, 3895. Eu Bravo Oscar, solo 52, parte da aero está autorizado, tá? Ao estacionar, frequência livre. Estabilizado, localizador, pistão no 004207. Azul 4207, torre 1086. 1086, azul 4207, bom dia. Controle, o 3895 pode voar, Elefa? 95 mantém a inicialmente PC ou guardando a Elefa? Guardando a Elefa, 305. 4207, bom dia, confirmando já baixar travado. Baixar travado, 4207. Sente, pouso autorizado, pistão no 0, vento 100 com 7 nós. Livre pouso, pista 1024207. localizador, 1740. Sente, completa a aproximação, ainda descendo para 2.500 pés, aguardando transferência de comunicações. Acerta. Dois, um no meia, acena identificação, chegada Márida, presente voo ITAP, descendo para o 050. Confirma indicado do tanque? Pode manter. Pode descer pelo Guaia, 6740. Está presente localizado 2.000 pés, web 6740, prossegue agora com a torre 1186. 2.186, 6740. Torre, WebJet 6740. WebJet 6740, continua a aproximação, número 2 para pouso em Salvador, aeronave que precede Embraer da Azul, cruzando o eixo da, da pista auxiliar. Reporta, trem de pouso baixado e travado, o ajuste no 03. Está baixado e travado já, com 1013, aguardando autorização, WebJet 6740. Azul 4207, solo 56, libere próxima direita via Eco e chama solo no 21, decimal 9. 219, Azul 4207. Quem encontra a Alefa da presente? Alefa, 395. O meu papatão, o reporte rotatório, visual com 97. Alfa, reporte, direto, Azul 4207. WebJet 6740, pista livre, pouso autorizado, pistão no zero. Vento uma centena com 5 nós, o ajuste no zero no 3. Pouso autorizado, não no zero, WebJet 6740, 1013. WebJet 728, copia? Recife 350, para o Risco 58, pistão no zero, curva à esquerda na Pucaracaju. Controle 119, decimal 35 e o transponder é o 5006, 5006. 3216, dá presente, Rui Duna, descendo para 3.000 pés, ajuste no zero, 13. Duna 3.000, dá 3.2. Mara pronto, web 5721. Próximo da Júlia, Azul 4207. 4207 Azul, ingresso agora Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, Azul 4207. Solo 3191, está próximo do funcionamento. Portão 7 autorizado, chame 3191.